Decola 1-0, curva à direita, gole Ofito é a saída. Confirmando, gole transição Ofito. O controle opera em 1-1-9-8, transponde 5-1-2-4, conteste. Está autorizado ao canto em 561 de Salvador, a Brasília no 380, decolando da pista 10, com a primeira curva direita, a saída é gole. Transição Ofito, segue Upper Zulu, 17, 119, décima 8, ao controle 5124, vai no transponder. Correto, quando produção impulso de acionamento no 09. Salara. Salvador, o gol 604, informação. Pro 604, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mare. Identifique. Ficou chegada a Mare, 050, gol 604. Salvador, boa noite, Avenida 5836, está com a X-Ray, autorização Recife, pronto, copia. 5836, boa noite, Recife, já temos autorizado 330, copia? Pronto, copia. Autorizado 330 via Upper Whisky 58, decola 10, a curva é à esquerda, Pucaracaju, saída. Controle opere 98 e o transporte 5123, coteja. Autorizado 330 no via Upper Whisky 8, decola da 10 com curva esquerda, Pucaru. Controle de Salvador 398, transponder 23. O transponder confirme? 5193. Correto, quando pronto, só impulso de acionamento 05. 25836. Salvo Salvador, T3561, na posição é 09, pushback acionamento. Boa noite, estabilizado na final da 10, baixado, checado. Afirmativo, TAM 3152, tráfego avistado, livre pouso, 10 é a pista, 090 graus, com 08 nós é o vento, TAM 3152. Livre pouso, pista 10, TAM 3152. 1050, anda 398. Desça e mantenha 2000 pés livre LS no 398. 2000 livre LS no 398. Permanece 1012, recuso localizador no 398. Parar no curso localizador então, no 398. Paulo Salvador, o azul 4071, posição 8, para posicionamento. 108, aguarde. Aguarda o 4071. Solo teria estimado para o 4071 no gate 8? Temos uma atualização que vai me chamar para o TAC e após o mesmo iremos autorizar. Sente, 4071. C3152-09 ao seu solo, ao livrar 121 decimal 9. Ao livrar 1219, tá? 3152. Paulo Salvador, boa noite, tá? 3152. 3152, boa noite, táxi Alfa Kilo Pátio 3, chame na saída. Alfa Kilo Pátio 3, chamará na saída, 3152. Oi, Salvador, está 3561, está com 171 a bordo do 4:06. Alternando com o fim, para outro para o táxi. Autorizar o táxi, Juliette Alfa no ponto espera, irá chamar a torre. E o Nuno 86-3561. Segue via Juliette Alfa, chamar a torre 186 no ponto espera para 3561. 4071, após a passagem, após da TAM, tem livre para o back acionamento, chame táxi. 4-0, está autorizado no 84071. Salvador, ou passarei 2224, ou pushback acionamento? Passarei 2224, ainda não temos o plano do senhor, estamos aguardando chegar no sistema, informe estimado de calças fora. 225. Sim, estamos aguardando ainda a chegada do plano. Gente, obrigado. E o 5836 da UEB, solicita push acionamento. Webjet 5836, após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado o seu posicionamento no 05, chame táxi. Após o Airbus da TAM, está ali o pushback no 05 para 5836. 3152 irá manter a posição no pátio 3. Temos um banho da Webjet que vai puxar e vai ingressar no pátio 3, ok? Então mantenha a posição, 3152. Ok, vai manter a posição, 3152. Uno 398 já embaixo travado. Afirmativo, Uno 398. Salvador, boa noite, o Oceaner 6310. Oceaner 6310, Recife 350, copia? Sempre. Autorizado Recife 350 via Upper Whisky 58, decola 10, curva esquerda, pouca transição a Aru, saída. Controle Upper 198, transponde 5136, cotinge. Autorizado 350, na Perusque 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 19-8-5136. Correto, fundo pronto, seu impulsback, acionamento, confirmando, tá no 01. Pole position. Solo Salvador, gol no meio do 3. No meio do 3, prossiga. Só informando, estamos aqui na parte 3, na remota 5. Nossa previsão de saída em mais 5 minutos. A nossa autorização permanece a mesma? Afirmativo. Tá, ok, obrigado. Solo, poderia informar a posição para o 3152? 3152, a prevista é o 09, ok? 09. Porém, ainda mantém a posição. Temos duas aeronaves que já está fazendo pulso. Irá me chamar para o táxi e assim que liberarem o setor, iremos autorizar. Gente, vai manter a posição, 3152. Solo azul 4071, 125 a bordo, 0425 autonomia, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Azul 4071, sente táxi autorizado, via Juliette Alfa no Pé da Samar, torre 186. Atento a um banho do WebJet que está pulsando no 05. 4071, ciente, autorizado via Juliette Alfa, ponto espera. Torre 18, decimal 6, atento ao 37 da UEMS. Espera da 10, pronto. É 3561, tá visual com o Boeing da Gol na final da 10? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém a capseira no 0. O TAN 3561. Após a passagem do Gol, ali mantém o TAN 3561. Faria 2224, o plano que nós temos aqui no repetitivo é para 23 e 51. O 2224 vai verificar com a companhia. Ok. Para o táxi, objeto 5836, está com 143 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterno Salvador. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, Sama Torre 186, web. Juliette Alfa no ponto de espera, Sama Torre 186, objeto 5836. 3152, irá prosseguir seu táxi até o 09. Autorizado táxi para o 09, então é 3152. Solo, boa noite, são 398, livrou. O Golo 398, boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo, chame na saída do Pátio 3 para prosseguir, Golo 398. Livre decolagem, 1-0-0-9-0 graus, com 09 nós, é o vento. É, 3561, iniciando decolagem. 3561, decolada Zuno 8, 109-8, bom voo. 109-8, boa. Salvador, tá no 3561? Estabilizado, gol 604. Zuno 604, torre Nuno 86. Antônio de Salvador, tá no 3561? Gol 604, passar a Simbra, baixar travado. Afirmativo, gol na aproximação, guarda pista livre, 1012 no altímetro. Gol no 604, já embaixo travado? Afirmo. Sente, agora apenas a pista livre. Azul 4071 no livre decolagem 10, 090 graus com 109 ao vento. Sente autorizado decolagem, pista 10, 4071. Fala, ponte. Oi? Não, valeu. Yeah. Autorizado Natal 370 via Pêndulo 10, decola 10, curva esquerda, Pucas e par saída. Controle Salvador opera em 198 e transponeu 5140, cotejo. 370, autorizado Natal, via plano de voo, Pêndulo 10. Decola 10 com curva esquerda, Pucas e par. 198, controle assinado 5140, dan 3662. Correto, 3662, quando pronto, sonhe para o pulso de estacionamento, informe o gate. Chevaron na sua, senhorita, tá no 03. O solo, o passaredo 224. Prossiga, passaredo. Foi passado pela companhia que foi enviado para a sala S às 14h21, com alteração na CHG, do código é Papa Delta 043. Ok, seguinte, passaredo, aguarde para verificarmos. Aguarde. Azul 4071 aos 20, decolou, 1098 é o controle, bom voo. 198, boa noite, conselheiro. Autorizado, Sumitax. Reportará. Outro 071 no perfil da Elvigilância. Sente, mantém perfil da EL 4071. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, 604 no solo aos 22 Ulu. Direito no 21 decimal 9. Vou jogar na Mega Sena. Beleza. 129 chegou 1604. Gente no 6, no 3, no passo 3 autorizado, Sumitax. Chama na tarde. Jet 5836, vento 100 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem para o Webcam. 5836. Alô, gol 1604. 604, boa noite, táxi Alfa, Aquilo, Pátio 3, atento ao banho da companhia, que já está iniciando o pulso no pátio. comando Alfa aqui na posição. Salvador, boa noite, Jotan 385, informação em trem, autorização Fortaleza. Trip 5216, a 3 milhas de Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203. Aracaju, approach control now, 120.3, good night. Passaia 2224, encontramos a CHZ, entramos em contato com o centro, porém o mesmo ainda não recebeu o seu plano, ok? Estamos apenas aguardando o retorno do mesmo, para que nós viemos apagar o seu plano, e está faltando apenas o transponder do centro Recife. Estamos aguardando, obrigado. 3858, Fortaleza 370, copia? Eu prossigo. Fortaleza autorizado, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola 10, com curva esquerda, saída Momo, transição Frost. O controle opera 1198, transponder 5142, Cotejo. Autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola 10, curva na esquerda, na saída Momo, transição Frost. Controle 198, transponder 5142, do TAN 3850. Correto, cotejamento quando pronto, sobe para o push e acionamento no 07. Então, 3561 no chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, 3561 no Recife, chamará. Boa noite. Taxi, Xanair 6310, 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternada Natal. Copiado, Xanair 6310, Taxi, India e Alfa no posto, para quando pronto, chama por uma torre no 86. Alfa 186, torre, obrigado, boa noite. Com 604, ainda mantendo a posição, aguardando para prosseguir, ok? Assim que o banho da Gol liberar o setor, iremos autorizar o seu prosseguir. Gente, aguarda. É confirmado, é parte 3. Só de parada será o parte 3 para o Gol 604. Mano, vai prosseguir para o pátio principal, gate 08. Principal, gate 08, gol 604. Fala, Salvador, gol 16, 13, agora para ataque com 188 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto, espera chamar a torre 186, gol 16, 13. Autorizado táxi via Juliette Alfa, quando no ponto, espera na pista 086, gol 16. Passareio 2224, copia Zazero, nível 350. Ah, filho. Autorizado Zazero 350, via Pesulu 19. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O controle opera em 1198 e o transponder 5151, Cotege. Cotejando nível 350 autorizado, Tokyo 0 Norte, decola da 10, curva direita. Desculpa, curva esquerda, Momo Frote, 198.2, segundo, segundo, transponder. Opera os Wampers, Zulu 19, aeroporto. Passaredo 2224. Correto, Passaredo, quando pronto, sumiu o pushback, acionamento na remota. Prontíssimo. Ciente, então está autorizado o semitáxi. Separado. O Gol, o número 04, está seguindo o táxi na retaguarda aí da aeronave, acompanha. Ciente, Gol no 604, atente apenas ao Embraer da Passaredo, que está iniciando o push no setor, ok? Ficando atento ao mesmo, então está autorizado a prosseguir até o 08. Ciente, ficar atento para o 08, Gol no 604. Passaredo 2224, a fim de ingressar um Boeing da Gol no 08, por gentileza, faça um pushback de modo a ficar um pouco mais à retaguarda. E a gente vai coordenar com o pessoal do Salto 2224. Salvador, boa noite. Webjet 5827, informação X-Ray para o Rio de Janeiro, Galeão. 5827, Galeão 340, aprovada, guarde cópia. Madonna, obrigado. Web 5827 autorizado, Galeão 340, via para o Whisky 50. Decola 10, curva direita, saída da Euleda, após a Euleda Eudes. O controle opera em 1198 e o transponder 5145, Cotege. Gol no meio no 3, a linha mantém cabeceira 10 inicialmente, a linha e mantém. Autorizado alinhar e manter. Cabeceira no 0, gol no meio no 3. Correto, WebJet 5827, quando pronto, chame para o pushback acionamento no 0. Chamará, obrigado, no 0. Acionamento na 03, está 3662. Autorizado, somi táxi. Para táxi, 62. No 1-3, livre decolagem 1-0, vento 090 graus com 1-0 nós. Autorizada a decolagem, cabeceira no 0, gol no 1-3. Paulo, passarei 2224 para o táxi. E ao 643, 3 horas e 20, alterno Fortaleza. Consegui passarei? Para o táxi. 43 a bordo, 3 horas e 20, alterno Fortaleza. O Gol 2 estacionou no 08. Passarei? Por gentileza, verifique se o Gol 2 estacionou no 08. Ah, afirmativo. Tá, enquanto o Finger já testou.